tem fronteiras e você não pode entrar. Tenho tantos segredos. Eu sou tantos estilhaços, imprecisos e tão diversos, que o meu pensamento juntou pra te enfrentar. Um vulto no escuro, uma sombra no nada, um brilho no espelho, a alma amarelada, um corte em minha pele contra a carne desarmada. Mais forte.